Realização. Curso com o Gasparetto. Livro compilado em áudio, por Ivo Maioli, em maio de 2008. Primeira aula. Como a gente tem que fazer para manter as práticas de manutenção, pois o mundo está muito desfavorável e nós temos que criar as condições, sendo diferentes dessa maioria. Tem muita gente que consegue, pois tem muita gente que está bem. Tem muitas pessoas materialistas que estão conseguindo muita coisa, pois essas dizem que sentem uma coisa grandiosa dentro de si. Algo que os espiritualistas de sucesso definem como Deus dentro de si. Selecionamos o que tem a ver e o que não tem a ver para criar essas condições. É um roteiro, e é para segui-lo, não para inventar ou modificar. Tem exercícios. Primeiro passo. Deus, que é algo grande dentro de si, depende da mente, dos pensamentos. Quando os pensamentos são favoráveis, Deus os realiza. Temos como resultados a satisfação e a realização. Satisfação é superficial, exemplo, a compra de alguma coisa que estava querendo. Realização é para sempre, marca. Realização nos traz preenchimento, felicidade. É mais importante conseguir realizações do que satisfações. Prosperidade pode nos trazer satisfações, mas não realização. O Deus em nós é alma e é fundamental na autorrealização, é ela que nos diz vai por aqui, quem a escuta nunca se frustra pois ela é sempre certa, é o centro da verdade. Alma, intuição centro da verdade bom senso centro da integridade. Intuição é o olho que vê além do tempo e do espaço. Agindo com bom senso você estará no bem, pois ele é o centro da integridade, quem se direciona por ele é sempre honesto. Bom senso é a sensação do bem. A alma se contrapõe à educação que você teve, às coisas que lhe disseram ou dizem que você tem que fazer. Quando descobre esta força que tem dentro de si, o homem deixa de se comandar pelos outros, pois ele olha para dentro de si, e é aí que ele encontra suas respostas. Para os cientistas, olhar para dentro de si é terrível, com os que seguem uma religião é a mesma coisa. Deus para estes é aquele ser lá em cima, bem distante. Nesta nova era, a era que estamos vivendo, Deus volta para dentro do ser. Com as pessoas ao contrário se dá o inverso, as amebas pensamentos negativos imperam e o que acontece? Nada ou quase nada de realizações, poucas satisfações e muitas insatisfações. O Espírito Divino manifesta-se através da presença, força atuante de proteção e alerta, avisos e lucidez. Poder de comunicação expressa e realizações. Pela inteligência, força atuante, amor, poder, força atuante nas realizações de tudo, paz, força atuante na criação da harmonia. Práticas espirituais. Por exemplo, o que repetimos pode modificar a nossa mente, possibilitando que os recursos divinos possam atuar. Não é rezar para, é mudar uma atitude mental. Dedicação. A dedicação é o meio mais eficiente de nos relacionarmos com o poder divino. Damos a Deus, e dizemos o que desejamos, ou necessitamos. A doação deve ser feita à fonte que o alimenta espiritualmente. Nutrir sua mente e mantê-la funcionando em sua vida. Sempre que dou eu tenho que querer algo em troca. Nós temos que dar para receber. Quando você tem sucesso você afeta o mundo ao seu redor. Exemplo, empresário bem-sucedido que emprega muitas pessoas. A gente escolhe a fonte espiritual para doar. Quando você põe Deus na frente, Deus põe você na frente. Para coisas materiais funciona dar dinheiro, coisas materiais. Para cura ou coisas espirituais, dedicação afetiva. Dedicação com sentimento verdadeiro, senão não dá certo. Fonte espiritual. Legítima. Pedido que vem da alma. Importante, se não tem sentimento, não faça. Quando vai pedir algo, mergulha lá no fundo, no que está sentindo para se realizar um pedido que vem da alma. Preces e orações são práticas de mudança da mente para que os poderes divinos se manifestem. Quando a prece é correta, ela provoca sentimentos de realização. A prece só funciona para você, se funciona em você. Ela lhe dá um bem, um sentimento de paz ou espiritualidade ou entusiasmo vívido. Limpa qualquer pensamento mau. Sem sentimentos verdadeiros a prece não terá resultados. Os bons sentimentos mostram que os pensamentos reais foram incorporados e a prece foi atendida. Segunda aula. Abundância é o próprio sinônimo de prosperidade. É uma força, um sentido do universo. Você precisa entrar nessa frequência, porém não é fácil e sabe por quê? Por causa de muitos inimigos fortes, apego, egoísmo, ganância, mesquinhez, etc. A gente não perdoa o erro alheio de jeito nenhum. Estamos sempre criticando o outro, isso é falta de generosidade. Precisamos colocar a generosidade em nossa vida, porém com alma, com entrega genuína. O egoísmo é a chave da cobrança. A generosidade é o prazer da alma, e ela é inata, e é o que chamamos de sorte. Importante para a lei da abundância, eu não estou fazendo nada para os outros e sim para Deus. Deus é a fonte, Ele garante. Tenho confiança. As pessoas são canais uns para os outros, troca que a fonte permite. A gente se ilude com sociedade, com a família, com o emprego, pois só Deus, só mesmo Deus garante. É nele que precisamos colocar nossa fé, ninguém mais garante, só Ele. Se somos tão dependentes das forças espirituais, por que nos oferecemos à sociedade, aos outros? Todo mundo é um, é único, e além disso, mudamos diariamente. Não somos hoje que fomos ontem. É uma abundância de uma forma que jamais se repete na natureza. Tudo é diferente, Deus não conhece miséria, só abundância. A vida é abundante, a cabeça do homem que é pobre. Temos ideias que nos levam à falta. A generosidade começa com o reconhecimento do bem, muitas vezes chamado de gratidão. Tudo, mas tudo mesmo, que você agradece, aumenta e quanto mais agradece mais aumenta e mais aumenta. Agradecer tem que ser um mantra, agradeça, agradeça, agradeça e mais agradeça ainda. É para fazer agradecimentos toda hora, todo momento. Fazemos, damos, recebemos para abrir o canal da generosidade. Não adianta cobrar das pessoas, vá ver com Deus, será que você não está sendo mesquinho, sem poder ver as qualidades das pessoas ao seu redor? Quando a gente não está bem, a gente fala mal das coisas e das pessoas e assim atraímos o quê? Nada. Seja generoso, dê com desprendimento. Estou abrindo, dando o que tenho de melhor, Deus está à frente de tudo. O coração fechado não atrai nada, se você não for generoso, não atrairá nada. Nós gostamos de julgar na medida de nossos valores. As pessoas generosas têm pensamentos grandes, tira as ervas daninhas para que o jardim floresça. As pessoas são substituíveis. Não é generoso manter numa empresa um elemento que prejudica todos os demais, com justificativas, por exemplo, de que ele tem filhos. Pois se ele não colabora, estará prejudicando uma empresa e, em decorrência disso, todos os outros funcionários. A importância é da grandeza. Pode-se até criticar no hospital quando se dá atendimento primeiro a um empresário com gripe em detrimento a um pobre seriamente enfermo, porém, muitas vezes não olhamos atrás, a grandeza. O pobre coitado há muito usa a roupinha do pobre coitado, ser doente é seu modo de viver, enquanto que o empresário dá emprego a muita gente, está fazendo a sua parte. A ganância é terrível. Por exemplo, sou comerciante e vou cobrar mais caro daquele cliente rico. Você está ensinando a exploração à sua cabeça, você estará lesando uma pessoa, estará lesando o seu Deus interior, lesando Deus, então, a coisa vai estourar para seu lado se você está ligado em prejudicar em vez de repartir. Imagine, se você soubesse que Deus está olhando, você faria certas coisas? Se você responder que não faria é porque você está sabendo que está errado. Pode ter certeza que você mudaria 90% de seus pensamentos se soubesse que Deus está vendo os mesmos. Você está se envenenando com o mal, com a mesquinharia, com a intolerância. O tempo é a energia que você investe dando importância à maldade alheia. Você fica igual. Sabe qual a importância desse cultivo? Você fica atrelado a ele. Quando você aplica a generosidade, deixa o outro falar e nem liga e também nem se liga, não se atrela à maldade. O que eu vou pensar dele? Nada, eu estou aqui para insistir no agradecimento, agradeça, agradeça, agradeça tudo e pronto. Não se esqueça de agradecer sempre, a tudo. Você sempre vai estar dormindo na cama que você arrumou. Não foi a macumba, nem inveja alheia que o prejudica, você próprio está se prejudicando. Ninguém é pior que você, somos todos piores. E para se fazer o bem, este tem que ser feito do coração, não pelo dever, como pregam muitas religiões. Tem que sentir. Ou eu tenho o sentimento, ou não vou fazer e ponto final. Não adianta a generosidade hipócrita. Tem que vir da alma. Você está com vontade de fazer bem feito. Para de querer mudar o mundo, é Deus que muda tudo, quando quer. Você tem que ficar na generosidade autêntica, forçada não. Se outro está envenenando a própria vida, deixe-o com o problema dele, não é da sua conta. A generosidade vai desafiar você. Não é para ser bonzinho, é exercer um sentimento bom, afastar pensamentos ruins, a intolerância. Eu não arrumo encrenca com ninguém, então Deus, os problemas são todos seus, eu tenho a cabeça fresquíssima. A gente só tem cabeça boa quando está no bem. Ninguém nunca ganha, quem briga nunca ganha, quem quer brigar ou aceita brigar sempre perde. A generosidade soma. Recrie, tudo se renova, sem apegos, pois tudo, mas tudo mesmo, passa, é conhecida a frase, isto também passará. A capacidade de fluir e atrair se mantém. Muito mais satisfatório é fazer as coisas do que ver as coisas feitas. Você que fechou seu coração, você tem que aprender com a vida. Quando as coisas não são como queremos, nós rejeitamos tudo e damos uma de coitadinhos e desprezamos tudo o que já fizeram por nós. Carente? Carente o quê? Quando se acha carente, faça o seguinte. Primeiro, dê tudo. Se doe nas coisas para lhe tocar o coração, abri-lo, expulsar o egoísmo e a mesquinhez. Segundo, resolva seu passado mental com as pessoas. Não é perdoar, não houve situação nenhuma para ser perdoada. E não quero vingança. A alma é livre, mas a cabeça amarra você. Você se liga em muita coisa que não tem nada a ver com você, um gasto inútil de energia, uma energia que poderia estar sendo usada no bem, impulsionando para frente e para cima. Veja como você está bom de regras. Deus não impôs regra nenhuma. O importante é o sentimento. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pois temos o livre-arbítrio. Largue os preconceitos, o medo de ficar sem dinheiro, entregue, ponha Deus à frente e deixe a coisa rolar. Você só pode ter a vida que você tem porque vivê-la sem Deus. Você pode preferir a matéria, a ciência, e isto é muito pobre, pois o ser humano é espírito. Você não precisa das coisas materiais, precisa da alma, e sendo alma o resto vem. Terceira aula. É preciso arriscar-se, ter uma posição de ousadia, de coragem para alargar valores que podem ser enganosos. Há muita dificuldade para a prosperidade no Brasil, nós herdamos isto. A gente precisa evoluir nas ideias que funcionam e ensiná-las aos outros. O importante hoje é você tomar posse de si. Ordenar a mente e o autodomínio é muito importante e não é difícil. O que você tem a fazer é não dar crédito a todos os pensamentos, precisa selecioná-los. Você precisa se impor para destruir seus padrões negativos. Tudo vampiriza você. Se você não ficar de posse de você, na vigilância constante, você vai ser derrubado. Você abaixa quando sai do domínio. O domínio tem que ser praticado com tudo que você aprende. Você tem que ficar no topo da cabeça, rejeitando tudo o que não for bom para você. Eu fico aqui comigo. Tem que aumentar isto dia a dia, senão tudo vai lhe influenciar, propaganda, inveja, mal olhado, palpites alheios etc. Deus ajuda, porém ele não faz. Então não fuja, vai pagar caro por toda a fuga, exemplo doença. Cuide da sua vida, não da do outro, por mais que você ache que o outro precisa. O responsável é você, tem que entender isto já. A sua força vai crescer quando você assumir o comando. Eu não dou importância ao mal nos outros. Você já reparou que tem medo dos outros? Você aprendeu a se diminuir, foi criado com baixa autoestima, se coloca sempre no final da fila. Por que não usar o que você conquistou, um título de doutor, por exemplo? Seus bens materiais conquistados, por exemplo. Não seja humilde como você aprendeu, o sinônimo de pobreza é ignorância, está cheio de pobre e orgulhoso. Você não precisa do dinheiro e nem do amor do outro, você tem os seus. Você precisa somente do seu apoio, não peça ao dos outros. Quando você se abandona, você é abandonado. A maior riqueza é a riqueza do espírito, dela advém todas as outras riquezas. Quanto sacrifício para ganhar a aprovação dos outros? Tem medo do que os outros vão pensar. Por que não posso eu mesmo me aprovar? Por quê? Porque o outro, sempre o outro. Você aprende a ser sempre contra você. A libertação é você que vai fazer. Os homens têm muito medo de progredir, chegam a um determinado patamar e daí empacam. Não arriscam porque têm medo de segurar, têm medo de perder o que conquistaram e daí o que os outros vão dizer. Então preferem ficar onde estão para não correr o risco de cair. E tudo na vida implica em arriscar-se, não existe vida sem riscos. Quando eu enfrento, tudo dá certo. Quando você segura tudo em sua vida e nada vai para frente. E Deus não faz nada, é você que tem que dar um passo. E não adianta se queixar, aquilo de que você se queixa é o que você não está se dando, então não cobre de Deus, Toda cobrança deve ser feita na frente de um espelho. Quarta aula. Nutrição. As forças divinas têm que passar pela nossa mente, pois Deus faz através de nossa mente. Fica tudo no poder mental tornar real. Se é negativo, não se é positivo, então os resultados são negativos. Nossa educação não foi satisfatória, fomos ensinados a colocar outros sempre em um lugar. E no entanto a autovalorização é mais importante. Tudo o que está acontecendo na sua vida é de sua responsabilidade. O nosso poder de crença é fundamental. A atitude é o ponto-chave, as crenças são importantes, mas as atitudes que advêm do seu modo de pensar, se você pensa defeituoso resultam atitudes defeituosas de vida. Quando você pensa que uma coisa é feia você toma a atitude de se recolher. É a atitude de criar o ambiente. Certas atitudes são devidas a certas crenças. A atitude se mede pelos resultados. Pode ser ilusão. Exemplo, este pensamento é bom porque me sinto assim. Nossa atitude muitas vezes não é aparente, como por exemplo a pessoa que sente-se erradamente inferior e que toma atitudes de superior, de que é o tal. Essa atitude está escondendo uma grande insegurança. Se lá no seu interior você se põe no menos o que é seu se desvia. Infelizmente fomos educados para colocar o outro sempre em um lugar, se nos colocamos em um lugar somos taxados de egoístas, e para não sermos taxados de egoístas e para sermos os lindões para o mundo nos colocamos na posição de menos. Até o gato é mais importante que você para você. Essa atitude de se colocar lá atrás não vai lhe trazer nada na vida. Você reza pedindo a Deus e o gato que recebe pois você o colocou na frente. Você está numa atitude de se podar? Então está tudo cortado na sua vida para você. Suas coisas são podadas, fica esperando por coisas que não vêm e não virão, a menos que você mude suas atitudes. As pessoas dão muito palpite na sua vida, então você precisa sentir o que é bom para você, você cai quando escuta os outros. Às vezes é um livro que você lê que muda sua atitude, não é porque é alguém que escreveu um livro que está certo ou é adequado para você. Você tem que ter consciência do que é bom para você. Quando se apaixona você se transforma por causa do outro, aí leva-o fora porque o outro se apaixonou pelo que você era e não pelo que você se tornou. A gente muda tudo aquilo por causa do outro e aí estraga tudo. Mudança é algo que se tem que fazer com juízo, com cuidado. Não porque todos dizem, e sim você é que sabe. A sua medida é individual. Eu não sou eu sempre, estou sempre tendo que articular. Onde você está no fluxo profissional? Se valoriza, não tem nada a ver com os outros, e sim com você, o que você sente, o que você gosta, a sua hora, seu sentir, suas vontades, seus limites estão em primeiro lugar, ou você faz sacrifícios? E quanto mais faz, mais fará e assim cada vez mais, até que terá problemas de saúde, quanto mais sacrifícios fizer pelos outros mais ficará debilitado. Você precisa ser a primeira pessoa no mundo para você, isto é autovalorização. Quem é você para você, quem ou o que você põe na frente? O que você põe mais e o que você põe menos? O outro vem dizendo que de ruim vai lhe acontecer se você não fizer o que ela acha que você deve fazer, e que não é o que você está querendo, você se deixa de lado, se força, vai na dela. Você entra na ameba do tem paciência com o semelhante e que paciência que nada. Faça o que o seu coração lhe pede. Se force, verá o tombo que lhe espera. Quanto mais despreparado necessitado, mais desesperado, mais ele joga tudo no colo dos outros. Isso se chama família. É a ameba do tem que fazer porque ele é seu pai, ou mãe, ou filho ou irmão, etc. Não tem que nada se seu coração não pede, se ele pede, você se sente feliz por fazer, você faz, se não, se jeito nenhum, cai fora. E sempre que você cede, se sente inferiorizado. Cede a ameba do que o que me custa fazer por ele, coitado, e o seu? Onde é que fica o seu? Ah! O seu não é nada, não é importante, o do outro é tudo, você cai, cai bonito. Isto envolve exatamente os problemas de família. O dia que você não aguenta mais, o outro está lá, louco da vida com você porque você não é o bonzinho, o lindão. O dinheiro é o representante físico do valor. E tudo resseca quando você se nega. Acabar com a pobreza é acabar com a pobreza interior. As pessoas de sucesso geralmente são vistas como egoístas. Não que eles não movimentem, eles não estão querendo dar para o pobre, o que adianta dar, ele não vai valorizar e eles também estarão se desvalorizando. Observe, em que área você está faltando com você? Por mais que você reze, as forças espirituais dependem de sua postura interior favorável. Então, para você ter recursos exteriores, precisa se colocar em um lugar para você sempre, para você, não para os outros. O bem que você faz é a medida do prazer que você sente ao fazer. Nossa alma é também social, então a gente tem o prazer de fazer pelo outro, quando é pelo prazer e não pelo tem que a gente faz. Então não tem que achar que está sendo mesquinho quando se coloca em um lugar. Então grave muito bem para sempre, em primeiro lugar você, os outros sempre em segundo lugar. Isto é para valer. Porém, ter vontade de dar e não dar também é mal. Faça o que seu coração lhe pede. É tão grave não dar o que é verdadeiro, pois meu sentimento sempre conta em primeiro lugar, não é que você não deva fazer pelo outro, quando sente lá no fundo a vontade de fazer, vai faça e sentirá leve e feliz. As coisas do coração são leves. Você é que nega o que é bom. Estamos passando fome com um banquete nos sendo servido, para suprir as necessidades dos outros. É você quem impõe os limites. Chore para Deus, que ele você não engana, ele só ouve você quando você toma uma atitude. Quando você faz, Deus faz por você. Quando eu ataco, ele dá. Quando a gente paga o preço, enfrenta a crítica, crendices, gente maldosa, a gente vai e é assim que eu sinto e eu vou na minha, eu me dou força. Quando você vai e faz o que mais tem medo, é que as coisas deslancham. Por exemplo, eu não vou ficar aqui vigiando a minha boca porque alguém não vai gostar do que eu falar, eu não posso regular o ouvido do outro. O outro é que é responsável pelo que escuta e se ele não gostar, problema dele, ninguém o está obrigando a escutar. O que eu faço e ou falo é comigo e não importa a crítica. Quer saber o segredo do sucesso? Está em não contentar a todos, pois do contrário, se quiser contentar a todos, você vai empacar, e ninguém vai tirar você dali. É você quem tem que fazer. Contente-se em fazer se você tiver vontade, do contrário não faça, ou vai dançar. Você está onde você se põe. Você já conseguiu. Olhe para você e goste de você. Isso é tudo. A gente fica atraente porque tem.